Se tiver achando pouco, me diga que eu canto mais. Se tiver achando pouco, me diga que eu canto mais. Se tiver achando pouco, me diga que eu canto mais. Se tiver achando pouco, me diga que eu canto mais. Se tiver achando pouco, me diga que eu canto mais. Você que está me ouvindo e talvez sentindo saudades também. Ô flor do mucambo vestida de luto, herança do fruto dos beijos de alguém. Chorei vendo a imagem sua. Poeta boêmio sem felicidade, cantando saudade aos raios da luz. Você, flor divina, tão simples, tão bela, ô flor amarela do meu pé de jambo. Sou triste poeta, cativo, mas amo, por isso te chamo de flor do mucambo. Navios no mar de Copacabana, mas tem a viola e a vida um mulambo, ô flor do mucambo da minha chopana. A voz da sereia que canta escondida. Eu só quero apenas que os dias meus se unam aos seus nos dramas da vida. Sem saber o que faça. Você é poema de felicidade, plantando saudade na alma da raça. Quando a mocidade fugir foi embora, olhando a aurora sem saber porquê, aí chorarei já quase no fim, com pena de mim, pensando em você. Termino o poema Bode Bela Rosa e o Pandeiros e Violas. Eu passando um certo dia, uma da madrugada, numa casa abandonada que os donos eu conheci. Porque a morte os venceu. Naquilo então me doeu, porque um poeta ativo sofre por quem está vivo, quanto mais por quem morreu. Achei parecida a casa com o fantasma da noite, recebendo um grande açoite do tempo que tudo arrasa. Raspava a coruja asa, fugindo com medo dela. Avistei na mente a tela, o cinema do abandono. Fiz uns versos com seu dono, porém descarreguei nela. Sabe a soma de mês que ele junto a ti viveu. Depois desapareceu, tu não te sentistes bem. Te entregaste também ao padrão dos desenganos, mas na passagem dos anos fosse morada de alguém. Zelada e varrida, já foste tudo na vida, sem vida ficaste em nada. Já foste como uma escada, mas perdeste os teus degraus, que até mesmo os bacuraus que posavam em teus terreiros, hoje passam bem ligeiros, assombrados com teus paus. Estão o som das passadas. Abastado, fazendeiro, farmacêutico e rezador, juiz e agrimensor, maquinista e enfermeiro, telegrafista e carteiro, parteira e tabelião, fugiam da confusão quando o cego aparecia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Quando surgia um aviso que Lampião tava perto, pra muita gente por certo era um dia de juízo. Mascate e prejuízo dos mais ricos, aflição. Se havia valentão, logo desaparecia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Singelo policial que ele chamava macaco, comerciante fraco, trabalhador rural, o discípulo clerical, o vigário sacristão, inspetor de quarteirão, fosse quem fosse tremia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Homens vinham de magote na região nordestina, para belo carabina, mosquetão e clavinote. De armamento era um lote, peixeira põe no facão. Não era revolução, mas até que parecia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Da vila bem pequenina, lugar de porte médio, muitos sofriam assédio, adulto, velho e menina. Às vezes uma vitalina via nisso a solução. Fugia com o cambrião e deixava de ser titia. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Eita, drupa boa demais aí, poeta Ivone de Vila Nova. E também o poeta já falecido João Paraibano, a de Princesa Isabel Grande. Aí é bom. Quem tinha interesse criava disposição. Cego largava o bastão e passava a frente. Nosso amigo Biba, alô Biba. Não corria com medo de Lampião. Quem era que não corria com medo de Lampião? Seu Antônio Lamba também, seu Antônio. É o homem que nunca morreu, né? Tem velho que morre. Que chegava de surpresa, tinha toda a natureza, mas tudo cobra criada. Cavalos em disparada, tiro, grita, alteração. Forte perdia a razão, fraco chorava e caía. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Lembrando que amanhã o poeta criou está aqui às 4 horas da tarde com muita Lampião, cantoria pra você, amigo ouvinte Mogirende. Fazendeiro, um mesquinho, fuxiqueiro, mau vizinho, um patrão explorador. Mulher falsa sem valor, filho de mau coração. E o sujeito gavião, esse era quem mais sofria. Quem era que não corria com medo de Lampião? Quem era que não corria com medo de Lampião? Valeu, gente, uma ótima noite aí pra todo mundo. Que Deus possa abençoar essa linda quarta-feira que foi o dia. Também abençoar essa linda noite com seu poder divino. Com a sua mão forte, é a maior do universo. Tenha a todos uma ótima noite. E até amanhã às 8h30 com a Hora do Brega para todos os amigos mogirenses, City Região. Pode dizer, Viola, só volta amanhã com o poeta Curió. Valeu, gente, uma ótima noite. Que Jesus abençoe a todos. Tenha uma santa noite abençoada por Deus para todo mundo. Valeu, uma ótima noite. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe. Quem não corria com medo. Fala do seu amigo Paulo de Iguatu, encerra cantando. Obrigado, meu Deus, e até amanhã. Meus desejos são puros, o meu mundo é de paz. Vivo sempre sorrindo, não conheço a tristeza. Amo a simplicidade, não invejo a riqueza. Obrigado, meu Deus, por eu vir de onde venho, pela vida que levo e por tudo que tenho. Que podem ter a minha virtude, muitos são os que querem ter a minha saúde. Obrigado, meu Deus, por eu vir de onde venho, pela vida que levo e por tudo que tenho. Obrigado, meu Deus, por eu vir de onde venho, pela vida que levo. Os seus anjos me guiam, sou tão bem sucedido pela minha família. E os meus dias tão meros pela dádiva da vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por eu vir de onde venho, pela vida que levo e por tudo que tenho. música do Nordeste, na voz dos maiores cantadores. Estamos encerrando Pandeiros e Violas. A apresentação, Curió de Bela Rosa. Até o próximo programa. Você fica por dentro do que acontece na sua novela. Resumo de novelas. De volta com Resumo de Amor Perfeito. Gilda vibra com a possibilidade de encontrar Rosa. Gaspar provoca Gilda e a convoca para sua posse com o secretário do turismo. Darlene afirma a Frei João que não aceitará a aproximação de Gaspar. Orlando revela a João que Gilda é a assassina de Leonel. E Frei Severo recebe uma nova intimação de Gilda, solicitando a guarda de Marcelino. Eu volto daqui a pouquinho com mais, não saia da audiência. Daqui a pouco, resumo de novelas. Fique ligado. 6 e 7. As mais gostosas de ouvir estão aqui. Estão aqui. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved. No. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Save your apologies, baby, I just killer just for show. Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping up on me. Are you calling me? As músicas inesquecíveis na rádio do seu coração. Mugeiro FM 87,9. Vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas a na beira-mar, faculdade da estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, faculdade da estação do mar. Bela, linda criatura bonita, nem mulher. Tem um espelho no seu rosto de neve, nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um tacho da estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, um tacho da estação do mar. Nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um tacho da estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, um tacho da estação do mar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Aqui, a música não para. 87,9 é o maior sucesso. The sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened 6:19. Marque no seu dial 87,9, porque é a melhor. Universo era pouco pra nós. O que

bastante tempo pra te amar. Agora, você fica por dentro do que acontece na sua novela. Resumo de novelas. De volta com o resumo de Vai na Fé. Ben tenta explicar o que aconteceu para Clara. Sol conforta Bruna. Anthony recrimina Érica. Rafa pede para ir com Ben à delegacia ajudar Kate. Vilma se despede de Dora e Fábio e Rafa enfrenta a Clara. Eu volto daqui a pouquinho com mais Não Saia da Audiência. Daqui a pouco, resumo de novelas. Fique ligado. 6h30. Mojeiro FM 87,9. Mojeiro FM 87,9. perfume. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, desejo enorme. Tão macios, tão bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, desejo enorme. Sete Mojeiro FM. Preocupa não, que no meu coração, além de você, ninguém mais põe a mão. Preocupa não, achei a boca certa, só deixo ela quando o gráfico do meu batimento ficar em linha reta. A vida sem você não presta, não presta. Fiquei careta pro povo depois de você, meu bem. Te beijo sem vergonha alguma, faço até vozinha de neném. Fiquei careta pro povo depois de você, meu bem. Nem sinto saudade da rua e o tanto de amor que você precisa que tem. Pre-

87,9. Esta é a Rádio Mojeiro FM. Mojeiro FM 87,9.